Portal do Arrocha. Mais um sucesso. Os homens sem sentimentos. Quem te faz sofrer tá aqui. Em nome da T-Music Produções. Alô, swing do T10. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo pra ver se a barba vai te arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego a sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Os homens sem sentimentos. Pego a sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Thank you.